estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas e meu casaco de general, eu vou descendo por todas as ruas. Eu vou descendo, eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio, honey baby. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Não, a minha honey baby, baby, honey baby, a minha honey baby, honey baby, honey baby, a minha honey baby. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. Eu não acredito mais em você. As minhas calças vermelhas e meu casaco de general, eu vou descendo com todos os anéis. Eu vou tomar aquele velho navio. Ei! Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Eu vou tomar aquele velho navio. Honey baby, honey baby, honey baby, baby, baby. Honey baby, a minha honey baby. Honey baby, honey baby, a minha honey baby. place, and I'm go. That's a way, and I'm go. Eu vou fazendo no improviso desse jeito porque eu sou. Você não sabe disso, por isso se perdeu. Eu vou mandando no verso e na levada, na rapaziada, porque isso é a linha improvisada. Você não entende nada e fica olhando com essa cara de panaca. Sabe o que não sabe fazer? E eu vou fazendo acontecer desse jeito aqui pra você. That's improvisation, man, I'm gonna show you how. That is nice, that is so nice that I'm gonna get into it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.